Acolhido, já são 13 horas. Já passou de meio de rádio. Tá ligado, mandei a minha sogra pra casa da tia. Shopping tá gelado, churrasco temperado, panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Quem não tá bebendo tá errado. Salve, salve, galera, mequetrefes de plantão. Tamo no ar aí com mais uma edição do Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Começando esse programa aqui, cara, nós vamos falar de um vídeo aí que o Gastão mandou no canal dele lá, o Casa Gastão, falando sobre a banda Chip Dogs do Canadá. Então nós vamos trazer, como ele não pode colocar os vídeos lá, né, pode ser bloqueado, nós vamos trazer aqui então um blocão com Chip Dog do Canadá aqui pra você. Corre lá no canal do Gastão que você vai saber mais sobre a banda. Então com vocês, Chip Dog, pra começar o Panela do Rock de hoje. Can't live another day in paradise alone. I watched the show and sure enough I must atone without you. Crazy without you. I walk the streets at night afraid what I might find. It's just a lonely voice that's shouting in my mind over you. There's a darkness in the light, a wrong that can't be right, a day that fades into the night. Baby, don't you know that time will only tell, life's a lonely hell without you. The days and nights go by with nothing in between. I keep on trying hard to wake up from this dream over you. I walk the streets at night afraid what I might find. It's just a lonely voice that's shouting in my mind over you. Crazy without you. Darling, baby, there's a darkness in the light, a wrong that can't be right, a day that fades into the night. Baby, don't you know that time will only tell, life's a lonely hell without you. Without you, crazy baby. those plans. Don't see, maybe it's good to feel alive and waste away time. Close your eyes, my sweet baby, it's a crazy time. It won't change me, try to understand. I'm a complicated man, a diamond in your hand. I'm a complicated man. You try and split the band. ancient history, yeah. I get up in the morning now. I don't know. I've been waiting for the evening hour. I don't know. I've been looking for what's coming now. I don't know. Will somebody please help me? Chip Dogs do Canadá, e agora nós vamos de Havoc, The Upper Ground, música nova do Raimundos, Pão com Cebola, Vulva Quântica e Black Pantera. Vamos nessa aí, galera. Música retinta a pele dos confuscos ignorantes. Parafina para todo mal, combustão incessante. Gravitam nos vitrais, a rebelião do Império Axante. Tussan no Haiti, o Brasil nunca foi pra iniciantes. Em estado febril, os haters nos mantêm no pódio. Aumento o engajamento, monetizo esse ódio. É melhor deixar queimar, cura pra racista não existe. Na verdade existe sim, e é lá que nós existe. Estampando livros e cadernos de prova. Mesmo sem diploma, tamo fazendo escola. São dias de trovão, a vida é um livro de memórias. Mudar a realidade, tal qual é a vitória. Pólvora, pólvora, pavio, candeeiro. Estopim da revolução, explodiu no cativeiro. Pólvora, pólvora, pavio, candeeiro. Estopim da revolução, explodiu no cativeiro. Somos Vera que incendeia casa grande. Vera que incendeia casa grande. Vera que incendeia casa grande. Somos Vera que incendeia casa grande. Vera que incendeia casa grande. Vera que incendeia casa grande. Somos Vera que incendeia casa grande. Vera que incendeia casa grande. Preta e retinta a pele dos confuscos ignorantes. Parafina para todo mal, combustão incessante. Grafitam nos vitrais, a rebelião do Império Axante. Tussan no Haiti, o Brasil nunca foi pra iniciantes. Em estado febril, os haters nos mantêm no pódio. Aumento o engajamento, monetizo esse ódio. É melhor deixar queimar, cura pra racista não existe. Na verdade existe sim, e é lá que nós resiste. Estampando livros e cadernos de prova. Mesmo sem diploma, tamo fazendo escola. São dias de trovão, a vida é um livro de memórias. Mudar a realidade, tal qual é a vitória. Pólvora, pólvora, pavio, candeeiro. Estopim da revolução, explodiu no cativeiro. Pólvora, pólvora, pavio, candeeiro. Estopim da revolução, explodiu no cativeiro. Somos Vera que incendeia casa grande. Vera que incendeia casa grande. Vera que incendeia casa grande. Somos Vera que incendeia casa grande. Vera que incendeia casa grande. Vera que incendeia casa grande. Somos Vera que incendeia casa grande. Vera que incendeia casa grande. Somos Vera que incendeia casa grande. Vera que incendeia casa grande. Vera que incendeia casa grande. Somos Vera que incendeia casa grande. Vera que incendeia casa grande. Vera que incendeia casa grande. Somos Vera que incendeia casa grande. Vera que incendeia casa grande. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Isso aí, estamos aí na atividade e voltamos aqui com mais uma edição aí do Blues Um Pouco Mais, coluna sobre blues escrita por Roberto Chalub da banda Acorde 7 de Goiás e narrada muito bem pelo Dr. Ray, a Dr. Ray Blues Band de Nova Lima, Minas Gerais. Beleza? Vamos nessa aí, Blues Um Pouco Mais. Na sequência tem a Shaq e o Frigideira Acústica. Eu volto depois da Shaq. Blues e Um Pouco Mais, a coluna de Roberto Chalub. Episódio 9, Rolling Stone e The Rolling Stones. A Europa pouco conhecia do blues na década de 1950, Os raros exemplares de discos de blues e jazz comercializados no continente europeu, a maioria importados de forma ilegal, retratavam ainda o blues acústico e melancólico, interpretado por vozes como Ma Rainey e Bessie Smith. Porém, quando em 1958 Muddy Waters realiza os seus primeiros shows na Inglaterra com a sua guitarra elétrica, algo no mínimo inusitado para os padrões ingleses da época, o blues finca de vez a sua essência no surgimento do rock inglês, que até então baseava-se essencialmente na música folk europeia, vindo a se tornar a principal influência de bandas e artistas como The Beatles, The Yardbirds e Cream, ambas com Eric Clapton, Led Zeppelin, The Who, The Animals, etc. E principalmente The Rolling Stones, que, por mais que seja reconhecida como responsável ao lado de The Beatles pela invasão do rock britânico aos Estados Unidos, sempre foi uma banda fortemente ligada ao blues, e ouso dizer, a principal responsável pela maior difusão do estilo em toda a Europa a partir da década de 1960. A banda, originalmente formada por Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts e Bill Wyman, em 1962, foi batizada de The Rolling Stones, em referência à música Rolling Stone, lançada em 1950 por Muddy Waters, o mesmo que escandalizou os britânicos com seu blues na guitarra elétrica. O primeiro compacto lançado pelos Stones em 1963, há 60 anos atrás, continha apenas duas músicas cover, Come On, de Chuck Berry, e I Want to Be Loved, de Willie Dixon. O primeiro LP lançado, intitulado The Rolling Stones, em 1964, contém uma única música da dupla Jagger Richards, Tell Me, e mais 11 músicas que são interpretadas de canções dos bluseiros americanos Jimmy Reed, Willie Dixon, Chuck Berry, Slim Harpo, Bo Diddley e outros. Com o sucesso na Europa do seu primeiro LP, no mesmo ano de 1964, The Rolling Stones faziam sua primeira turnê pelos Estados Unidos e, passando por Chicago, foram conhecer o Chess Studios, um renomado e famoso estúdio de gravações de blues e jazz da época. Além da emoção em conhecer um típico estúdio de blues norte-americano, os Stones se depararam com o próprio Muddy Waters, aquele da guitarra elétrica que influenciou o nome da banda, no hall de entrada do estúdio, mas não como um astro reconhecido do blues, mas sim pintando o teto do estúdio para ganhar alguns trocados e sobreviver. Muddy Waters e Rolling Stones ainda fizeram uma apresentação em conjunto em 1981 no show Baby Please Don't Go, onde se apresentaram ao vivo tocando e cantando junto clássicos como Manish Boy e Hootie Coochie Man, o que ajudou em muito com que a carreira de Muddy Waters tivesse um novo impulso e ele tivesse todo o reconhecimento que sempre lhe foi merecido como um dos nomes mais importantes do blues. Depois de mais de 10 anos sem gravar nenhum disco em estúdio, os Rolling Stones voltaram a lançar um álbum em 2016 exclusivamente de interpretações de músicas que foram as principais influências de Jagger, Richards, Jones e Watts no início da banda no disco intitulado Blue and Lonesome, somente com canções de Howlin' Wolf, Willie Dixon, Bucca White, Bill Walter e outros clássicos mais antigos do blues. Keith Richards usualmente utiliza a afinação de sua guitarra em sol aberto, inspirado pelas técnicas de guitarra e slides introduzidas ao blues por Robert Johnson, o que aproxima ainda mais The Rolling Stones ao blues. Mas isso já é história para outro blues e um pouco mais. Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good-looking women fishing after me, showing up after me. showing up after me. Oh, love. Oh, love. Showing up. I went to my baby's house and I sat down on her step. She said, come on in now, buddy, you know my husband just not left. Showing up and just not left. Showing up and just not left. Oh, Lord. Oh, well. Oh, well. Well, my mother told my father just before I was born, I got a boy child coming, gonna be a rolling stone. Showing up, he's a rolling stone. Showing up, he's a rolling stone. Oh, well, he's a. Oh, well, he's a. Oh, well, he's a. Oh! with you, babe. But I got to put you down a little while. Whoa, I can't quit you, darling, but I got to put you down a little while. Well, you done made me mess up my happy home. Lord, when you hear me holler,

night. Eternity was in our lips and eyes, but suddenly your smile has become so far, and the night has come, it's stylish and sad. Espirrando gordura pelo fogão inteiro, fazendo aquela lambança que a sua mãe adora, só que não. Vamos neste segundo bloco com a banda Ocorre e a música O Homem e o Mar, eles que são de Rio Grande, Rio Grande do Sul. Na sequência, tem também lançamento com estreia exclusiva para o programa Tautocronia e aqui também para o Frigideira Acústica de Os Diletantes, com a música Eu, Você e a Cerveja, eles que são de Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul. E para finalizar o bloco, totalmente gaúcho, vamos de rock and roll com a música Angélica, eles que são de São Leopoldo, também no Rio Grande do Sul. Mas bah, que bloco gaúcho, tchê! Vejo o pescador pescando a verdade, mãos calejadas do sol. Com sinceridade eu vejo o velho e o novo caminhando juntos num gesto muito nobre de uma saudação. Moro na cidade, sou o homem do mar. Eu pesco sonhos, ilusões e lágrimas de quem sabe amar. De quem sabe amar. Números, horas, datas voam pelo ar. É só mais um detalhe no calendário do homem do mar. No cais do porto, na beira do mar, eu fico aqui sozinho, esperando o tempo passar. Sentado no cais do porto, na beira do mar, eu fico aqui sozinho, contemplando este lugar. Yeah.

Angélica, Angélica, me diga onde está o amor. O mundo vai invadir. Angélica, Angélica, me diga, por favor. Angélica, Angélica, me diga onde está. Escorrendo o óleo, lhe sirvo então essa deliciosa fritura regada ao coletivo Rock Nativa, o coletivo mais charmoso deste Brasil, e a seus apoiadores, que colaboraram também para que a gente mantivesse o nosso site no ar. Para iniciar então esse terceiro bloco, vamos de Rodrigo Matilli, com o som Prostituta de Luxo, ele que é de Bauru, São Paulo. Meu primuxo! Na sequência, tem a diva Silvestra Bianchi, com o som Do Rock ao Cosmo, ela que é de Curitiba, Paraná. E para finalizar, tem a tríade China Dance, Ale Carminati e Profusão Sonora, com a grande música Com Licença. Eles que são de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Vamos lá, let's rock! A guerra, alguém precisa dizer: vou virar.

licença, obrigado. Com licença, por favor. Não tem nada de errado em ser educado. Se quebrou, conserte. Se acendeu, apague. Não tem nada de errado em ser educado. Nunca se esqueça de dizer muito obrigado. Com licença, por favor, porque eu quero passar. E não se esqueça de respeitar os mais velhos, pois se você quer respeito, respeito você tem que dar. Me desculpe, não foi nada, meu amigo. Me perdoe os meus erros, meus enganos, minhas faltas. Seja humilde, seja honesto e verdadeiro, e dê para as pessoas tudo o que quer ganhar. Com licença, obrigado. Com licença, por favor. Não tem nada de errado em ser educado. Se quebrou, conserte. Se acendeu, apague. Não tem nada de errado em ser educado. Não me leve a mal no que eu vou dizer, pois meu amigo vai ser bom pra você. Se brigou, perdoou, e se ligou, desligue. Se sujou, limpe, se abriu, feche. Quando chegar, não se esqueça de bater. Quando alguém abrir, lembre de agradecer. Tudo que você quiser receber, faça pelo outro e você vai ver. Peça licença, peça por favor. E quando alguém abrir, não se esqueça de dizer: com licença, obrigado. Com licença, por favor. Não tem nada de errado em ser educado. Se quebrou, conserte. Se acendeu, apague. Não tem nada de errado em ser civilizado. Com licença, por favor. Com licença, por favor. Com licença, por favor. Com licença, por favor. Aproveitando aquele resto de gordura que fica na frigideira e que faz sempre aquela comidinha super gostosa, porque é no ácido graxo que a gente se diverte. Vamos aproveitar um pouquinho de outros estilos também. Vamos ouvir o som de Ras Bernardo com a música Tente Você, ele que é de Imbituva, Santa Catarina. Na sequência, tem meu querido Marquinhos Diet com o som de Louco Tem Um Pouco, ele que é de Londrina, Paraná. E para finalizar este bloco, com muita categoria, né? Let's rock! Eu peço é mais.

Hulk, essa galera toda. Lembrando que dias 15 e 16 teremos o November's Rock em Feira de Santana, com 10 bandas, mas o Digão do Raimundos e o Rodrigo Santos do Barão Vermelho fechando as noites aí, né? Então, dias 15 e 16, November's Rock em Feira de Santana. Vamos dar sequência aqui no programa? Vamos de Agente Vermelho, Big Blues, Metrô. A banda Metrô lançou um disco depois sem a Virginie, bem legal também, conceitual, chamado A Mão de Mal. Então, para você que se lembra do Metrô, você pode até estranhar esse sonzinho aqui, um som mais progressivo, bem legal. É Steve Hill e Joey Coker fechando esse bloco. Vamos nessa. É necessário agir. A corda bamba bifurcada começou a queimar. Quando fui revólver sua na minha nuca. Estou morte, meu irmão, vale tudo pra se salvar. Menos os enganos tinham pela mão. Os profetas do futuro reafirmam que minha realidade se provou que outra ilura. Mas meu filho não tem a verdade, ele é meu valor. Não mais amas. Não vou ser mais refém dos meus próprios medos. Tudo é incerto, mas já caí tantas vezes que eu nem me encontro mais. Oh, decisões. Não interessa se é só com paus e pedras. Não vou ser mais um inútil, nem só um retrato na estante. Danos e menos chão pela mão. Os professores do futuro reafirmam que minha realidade se provou que eu traí duro. Mesmo que não tenha verdade, ele me tá dourado. Não mais amarras. Não vou ser mais refém dos meus próprios dedos. Tudo é incerto. Já caí tantas vezes e eu nem me importo mais. Não mais amarras. Não vou ser mais refém dos meus próprios dedos. Tudo é incerto. Eu já caí muitas vezes, mas me levantei muito mais. your curly hair, your curly hair makes my heart sing, makes my heart beat. Since I met you, girl, I can't sleep anymore. Be during the day or be at night, your smell so good, girl, your smell so good. I think I will die when I'm away from you. And you will die looking for me. When I was playing my blues, I felt so good. When I saw your curves, my heart beat, makes my heart sing. Oh, I felt so good when I saw your kiss. Thank you. Não gira, não pensa, não grita, uau, uau. Dentro e nome eu era, entro e saio, mas grito que quero te ver. Sou mais escravo nu que toda nudez. Sou mais escravo nu que toda nudez. Thank you. sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. I wanna get back to my friend. I just keep trying with my friend. I wanna get out with my friend. I just hold on with my friend. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? Oh no. How do I feel about the end? Just keep trying with my friend. I wanna get high with my friend. I just hold on with my friend. Don't you know I need you? you just can't make it on your own. Thank you kindly. Joy Cocker fechando esse bloco aí. Grande som, marcou uma época. Participações aí de Jimmy Page, Santana, tem brasileiro na parada também. É isso aí. Um abraço também aqui pra galera das rádios que nos acompanham aí, né? De domingo a sábado são 17 web rádios. Abraço pra todo mundo que abre essas portas aí pra gente mostrar os sons novos e conservar a memória aí dos rockers do plantão. Vamos nessa aqui então pra mais um bloco. Back Jack, Mark Friedman, AC/DC, Fatal Reality, Lúgubra e Black Keys. Vamos nessa aí, galera. Yeah. Hey!

Bora então fechar o Panela do Rock de hoje, dessa edição, né? Então, sem antes, eu não posso me esquecer de mandar um abração aqui para a família Chau, sempre ligada em Feira de Santana. E é isso, galera. Se eu não mandei um abraço para você, sinta-se abraçado. Panela do Rock, mantém a bunda e a cara na posição de origem. Para fechar o programa de hoje, Magic Poison, Paul McCartney, Scorpions e Van Halen. Fui! Volto na próxima semana. Abraço a todos e muito obrigado pela companhia. Yeah. So tell me.